Até o fim do mundo vou te encontrar. Onde quer que esteja, vou te achar. Cruzaria os sete mares pra viver com você. Você não imagina o que eu sinto por você. Chega a ser tão forte que me faz enlouquecer. Tenho tanto medo de um dia te perder. Ficaria sem rumo, sem vontade de viver. Peço a Deus que esse momento nunca chegue, que proteja o nosso amor. Igual a você não existe outro. Até o fim do mundo vou te encontrar. Onde quer que esteja, vou te achar. Cruzaria os sete mares pra viver com você. Até o fim do mundo vou te encontrar. Chegue, que proteja o nosso amor. Igual a você não existe outro. Até o fim do mundo vou te encontrar. Onde quer que esteja, vou te achar. Cruzaria os sete mares pra viver com você. Até o fim do mundo vou te encontrar. Onde quer que esteja, vou te achar. Até o fim do mundo vou te encontrar. Onde quer que esteja, vou te encontrar.